convidar um amigo muito especial pra cantar esse samba comigo. Chega aí, Moacir Luz. A honra é minha, Zuninho. Obrigado, meu irmão. Uma noite fria eu saí procurando um jeito de lhe ver. Nos lugares quentes não lhe vi. Por qual dos caminhos andará você? Depois de tanto amor que conhecemos, onde foi afinal que nos perdemos? E naquele afã de te encontrar, acabei entrando em outro bar. Em outro bar. Pra meus olhos foi a gota d'água. Meu pranto rolou, rolou, deixei rolar. Antes de entrar em outro bar, em outro bar, em outro bar. Vamos lá, em outro bar. Acabei entrando em outro bar, em outro bar, em outro bar. Toda aquela gente não foi nada, mas pra meus olhos foi a gota d'água. Meu pranto rolou, rolou, deixei rolar, antes de entrar em outro bar, em outro bar.